Confirma, Oxenê 6259? Oxenê 6259, autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento 150 graus 049. Xanã 6259, decolada aos 38, chame controle Salvador 120.8. 208, boa noite, 6259, obrigado. Opa. Titan 3283, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 1950 graus, 059. Autorizado a alinhar e decolar, 3283, decolado aos 46, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, boa. Torre Salvador, boa noite, Anzol 2731. 2781, aproximado por cara da 1 a 0. Azul 2781, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 160 graus, 079. Alfa da linha Ari, decolada 1-0, Azul 272. Azul 2781, decolado 250, controle Salvador 120, desce 8. Controle 1208, Azul 2781, grato. na 099, ponto para pronto 4. Bom, na 099, está autorizado a alinhar e decolar pistona 0, vento no 40 graus, 049. Autorizado a alinhar e decolar, 1, na 099. Uno 099, decolada os 1-3, chame controle, Salvador 1-20, decimal 8. Salvador 1-20-8, boa. Boa. Torre Salvador, muito boa noite, tá? 3290, final ILS X-Ray contigo. 3290, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 3290. São 3290, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 059. Autorizado, pouso 90, são 3290. Três e 30 de autonomia. Cliente Fox Mike Tank, táxi autorizado até o ponto de espera da Papá, chame pronto para ingresso. Fox Mike Tango, autorizado, ingresso para o Sono 7, chame a linha de pronto. Sam 3290 no solo, hoje 20, livre da direita, Foxtrot, chame controle solo, 121, décima 1. Direita, Foxtrot, 211, com solo, da 3290, fica errado, até daqui a pouco. Até. Romeu Fox, Mike Tango, decolagem autorizada, pista 17, vento 150 graus, 079. Papa Romeo Fox Mike Tango decolado aos 22, chame controle em Salvador 120 Decimal 8. 1208, Papa Romeo Fox Mike Tango. Salvador, boa, Gol 705 da Índia. Gol 705, táxi autorizado até o ponto. Corrige, Gol 705, decolagem autorizada, pista no zero, vento 140 graus 079. Livre decolagem da 10, Gol 705. Luna 705, decolada aos 28, chame agora o controle, Salvador, 120, decimal 8. 208, 705, graças.